tabus do rádio. Apresentação de Heriberto Carvalho, com a participação especial de Raimundo Leonardo Bezerra. Boa noite, amigos dentistas e radioescutas brasileiros. Está chegando neste momento aos seus receptores o Encontro DX, um programa que fala sobre as comunicações nacionais e internacionais, com destaque para o lado da escuta de sinais de rádio a longa distância. O DXismo, por ser um hobby cujo campo de ação é o mundo, proporciona aos seus participantes todo um vasto mundo de conhecimentos e de intercâmbio com outros povos. E por isso mesmo, os programas de rádio dedicados ao DXismo acabam se tornando em programas internacionais. Não só porque falam do DXismo de todo mundo, mas porque são programas diferentes e poucos no mundo. Assim, cada novo programa que surge sobre o DXismo, de alguma maneira, passa a ser conhecido pelos dentistas de todo o mundo. A barreira natural dos idiomas não são obstáculos para os dentistas, mesmo os que não conhecem, por exemplo, o idioma português, que tem a sua maneira de interpretar e de tirar conhecimentos de um programa de língua portuguesa. Além do mais, os DXistas possuem a familiaridade muito grande com o termo do DX, permitindo entender noticiários e outros temas básicos do DXismo em idioma desconhecido. Talvez esta tendência natural de interpretar todas as coisas escutadas, mesmo em outro idioma, seja uma tendência assim natural do ser humano na busca de compreender e se comunicar com outros povos. Se hoje você ouviu um programa DX em um idioma que não entende, não se preocupe. Com o tempo e com a familiaridade que você for adquirindo com os termos DX, você verá que a coisa não é tão complicada como parece. Se você não conhece nenhum outro idioma, comece por um fácil. Que tal o espanhol, de início? Acompanhe os programas DX em espanhol. Você verá que são os mesmos termos que usamos aqui em nosso programa em português. E não fique só na escuta, não. Escreva, arrisque as suas primeiras frases em espanhol. Escreva para os programas, faça amigos nos países de língua espanhola. Depois de algum tempo, você se dará conta de que domina completamente o idioma. Então, é hora de passar para outro. Depois de muitos anos, ao ligar o seu rádio, você se dará conta de que todo aquele emaranhado dos idiomas já não constitui nenhum segredo para você. Pelo menos, no que se refere ao DX. Encontro DX. Um programa diferente e único no gênero no Brasil. Organizado pelo Globo DX, um grande clube de DXistas e radioescutas de São Paulo. E hoje, o nosso programa será muito especial. Peguem os seus blocos de anotações ou liguem seus gravadores, porque o nosso colega Raimundo Leonardo, que é o organizador do programa, trouxe para vocês muitas novidades. E vejam vocês que o Raimundo trouxe hoje mais um ótimo concurso, hein? Além do mais, a grande surpresa da noite é o Cláudio Rótulo Moraes, que acaba de chegar de Florianópolis, Santa Catarina, exclusivamente para participar aqui conosco do Encontro DX. Bom, mas vamos começar passando os nossos microfones ao Raimundo para dizer as suas primeiras palavras aqui no programa. Boa noite, Raimundo. Boa noite, Heriberto. Boa noite, amigos ouvintes. É uma satisfação estarmos aqui novamente. Eu vou começar com as novidades para logo em seguida a gente passar para conversa aqui com o nosso amigo Cláudio. Bom, a novidade, eu quero agradecer aqui a BBC de Londres, ao programa Frequência DX, a Paula Dipp, que no dia 17 esteve mantendo contato comigo por telefone para uma entrevista. Também quero agradecer a Rádio Netherlands, ao Jacob Orenstein, pelo envio de vários brindes aqui para o nosso programa. Esses brindes serão distribuídos ao pessoal que acertar os nossos concursos que temos aqui a cada mês. Também quem nos enviou brindes foi o Clube Voz da Alemanha, de Bagé, Rio Grande do Sul, e o DX Clube Paulista, do nosso amigo Márcio Ferreira Bertoni. Então, muito obrigado a todo esse pessoal que está colaborando com os brindes, para que a gente possa ter a cada mês um concurso. Eu quero mencionar aqui a 8ª edição da Lista Brasileira de Estações AM/FM Ondas Curtas, editada pelo nosso amigo Antônio Ribeiro da Mota. O endereço é Caixa Postal 949, São José dos Campos, São Paulo. O preço da lista é 30 cruzados. É um excelente trabalho e todo pessoal interessado pode escrever então para o Mota. É, também vou falar aqui rapidamente, que isso nós vamos voltar a falar em outros programas, é o nosso 5º encontro de dentistas brasileiros. Será realizado no dia 2 de maio, na rua Frutal 593, São José dos Campos, que é a residência do nosso amigo Antônio Ribeiro da Mota, que este ano, gentilmente, cedeu sua casa para o 5º encontro. Bom, então vamos agora ao primeiro tema, que é o concurso mensal do Encontro DX. Esse nosso terceiro concurso é muito fácil, nós não vamos dar nenhuma dica, porque é realmente muito fácil. Bom, Heriberto, eu gostaria agora que você desse aí para nós os acertadores do concurso anterior, né? Ok, do segundo concurso, o segundo concurso do nosso programa, os ganhadores. Atenção, hein? O Arthur Manuel de Castro Lobo, em Goiânia, Goiás. Aí, Arthur, valeu, garotinho, obrigado também pela sua participação. Você também é um dos acertadores aqui do ganhadores, né, do nosso segundo concurso. O Márcio R. Ferreira Bertondi, de São Carlos, São Paulo, também já é veterano de guerra, né? Já conhece tudo. E aí, Márcio, um abraço. O Carlos Gravena, de São Paulo, capital, também escreveu pra gente aqui no segundo concurso DX e vai levar brinde. Falou, Carlos. E o Miguel Fernando Selic, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Oche, um abraço pra você, Miguel. Valeu, continue sempre sintonizados com a gente. E esperamos receber muitas novidades aí também do Rio Grande do Sul. Falou? É isso aí, Raimundo. Tá certo. Então agora nós vamos passar de imediato mesmo para o nosso segundo tema. Entrevista com o nosso amigo Cláudio Rótulo Moraes. Bem, logo primeiramente nós vamos dizer boa noite a você, Cláudio. E gostaríamos de começar perguntando... Você já é bastante conhecido do pessoal do Globo DX, né? E do DX Clube Paulista em geral. Mas, para situar você para os nossos ouvintes que ainda não pertencem aos clubes, gostaríamos que você falasse algo assim de você, da sua vida, de como veio a se entrosar e se tornar conhecido no meio DX nacional. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar e desejar boa noite a todos os DXistas que estão na escuta desse programa, e também a minha esposa Laura e minha filha Rafaela, que se encontram lá em Florianópolis, também na escuta dos programas, além de outros familiares. Eu comecei o DXismo em 1963, talvez entusiasmado pelo fato de meu pai, não de ser um DXista, mas de ser um atenção das pontas, BBC, Voz da América. Talvez por isso fui gostando de rádio, né? E de 63 até 66, escutava radiodexismo somente com emissoras brasileiras. A partir de 66 até 67, as latino-americanas. Em 67, quando eu consegui o primeiro exemplar do Adjante de Vagabante, eu comecei a escutar também as emissoras norte-americanas e holandesas. Era fácil porque o livro... assim, tirava muitas dúvidas, né? E somente a partir de 69 que eu comecei a escutar as emissoras internacionais de ondas curtas, né? Dali por diante, com todos os tipos de emissoras, brasileiras, estrangeiras, assim, normalmente, né? Beleza. Raimundo, quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Como eu acabei de mencionar, né, Heriberto, o Cláudio é o nosso, ele tem essa lista de emissoras, né? E o grande colaborador da lista, que ajudou assim o Mota a preparar a lista, é aqui o Cláudio. O Cláudio pesquisa e tudo mais. O Cláudio também já é veterano de guerra, né, pelo jeito. Então eu gostaria que o Cláudio contasse aqui para nós como é que foi a participação dele nessa lista, nessa pesquisa aí para o Mota, né? Eu tenho muita facilidade em ter dados diários oficiais. do Diário Oficial, né? Que publica tudo sobre as emissoras brasileiras, desde a concessão, ou eventual cassação, alteração de frequência, mudança de potência, algumas vezes até outros detalhes como endereço, né? Só não publica prefixo, né? Mas publica, assim, praticamente todas as informações. E, aliás, faz vários anos, mais uns 10 anos que eu faço esse tipo de pesquisa, né? Então a gente tem sempre as notícias bem atualizadas. E o Mota organiza, porque eu não faço pesquisa, mas eu não organizo, não organizo esses dados, e o Mota faz esses dados e publica essa excelente relação. Quer dizer, as frequências ficam tudo por conta dele, então, né? Ele chega, dá o recadinho, você apenas completa com as informações referentes às emissoras, como é que funciona? Eu faço a pesquisa, os dados mando por Mota, Mota que organiza, né? Por relação, por frequência, ele que organiza tudo, que é não... Ah, perfeito. Inclusive o Mota tem computador, né? E ele está fazendo tudo isso aí, inclusive a lista por computador. Através do trabalho digital, né? Isso. Oh, beleza. Nós sabemos que você participou dos três primeiros encontros de deixistas brasileiros. Olha só, fato histórico, hein? Como é que foram os primeiros encontros do deixismo nacional? Bom, eu vou contar sobre esses três encontros de deixismo brasileiro e um deixismo, o único encontro de deixista sul-americano que teve em Foz do Iguaçu em 1979. Do encontro em Foz do Iguaçu participaram Roberto Veltmeji, Gilberto Santos e eu, os brasileiros, e cerca de 20 deixistas argentinos. Foi logo após o primeiro encontro de deixistas brasileiro. Foi muito bom, muito organizado. Primeiro encontro de deixista brasileiro em 78 em São Paulo. Nós tivemos os deixistas mais antigos, né? E tivemos a presença do Luiz Roberto de Medina, do Deixis Clube do Brasil, lá de Recife, né? Foram os fatos que eu lembro, e o estranho sumiço do nosso amigo Medina, né? Em 9 anos a gente não sabe mais notícias. Provavelmente tenha falecido ou outra coisa, né? Porque eu acho que... Ele já tinha muita idade na época. Não, era novo. Mas desapareceu. Ninguém sabe mais notícias. Ele se desligou do deixismo? Eu acho difícil ele ter se desligado do deixismo, é porque ele... A caixa postal dele foi cancelada. Infelizmente, né? A gente não sabe mais notícias do Medina, né? Foi um organizador do primeiro desse, um dos primeiros desses clubes do Brasil. O encontro de 82 em São Paulo, na época da primeiros passos do desse clube do Brasil, aliás, desse clube de São Paulista de São Carlos, né? A gente teve também um ambiente muito bom, o Roberto Veltmeji organizou muitos concursos, muitos testes e um bom nível de confraternização. Terceiro encontro em 82, também em São Paulo, já com 85 agora em São Paulo, já com a participação do Globo DX, nosso amigo Raimundo, né? E também um bom nível de confraternização. Dá pra se ver que você é um aficionado assim, muito grande do rock do DX, né? Por exemplo, gente, olha só, pra vocês terem uma ideia, ele veio de Santa Catarina, Florianópolis, especialmente pra Rádio Aparecida, pra participar do nosso encontro DX aqui. Nossa, isso aí é algo que mostra muito carinho, né? O carinho todo que o nosso colega Cláudio, que tá aqui presente, tem para com o DX, né? Esse rock maravilhoso. Ele está sempre colocando as pessoas mais perto, diminuindo as distâncias, informando, formando. Eu acho que isso tudo é muito bonito. Valeu, viu, Cláudio? Beleza, meu. Raimundo, você tem mais uma pergunta? Pois é. Agora eu gostaria que a gente tocasse nesse lado das emissoras, né? É mais difícil. Como é que você consegue, assim, captar as emissoras? É todo esse lado, assim, da recepção. O que você teria para contar para mim? Bom, as recepções, assim, não é que sejam difíceis, é que às vezes a gente tem a oportunidade de conseguir um dia de propagação aberta alguma emissora um pouco mais difícil. Tanto em onda média como onda tropical, às vezes televisão, sempre tem alguns bons DX. Uma emissora muito difícil de ser conseguida foi um harmônico de uma emissora de El Salvador. Harmônico é o dobro, segundo harmônico, é o dobro da frequência. Por exemplo, a Rádio Record é 1000 kHz. Se ela transmitisse no dobro da frequência 2000 kHz, o 2000 kHz seria o segundo harmônico da Rádio Record. Igualmente, a Rádio Aparecida 820, se por acaso transmitisse em 1640, fosse ouvido algum sinal, seria o segundo harmônico. Então, uma vez em 1976, tive a oportunidade de escutar em 2310 kHz o segundo harmônico de uma emissora de 1155 kHz, localizada em São Miguel, República de El Salvador. Seria a emissora Ondas Orientais, um caso raro que de 11 anos para cá não aconteceu mais. Outras emissoras interessantes seria a Rádio Bougainville, agora tem outra denominação, de Quita, em Nova Guiné, escutada na onda tropical de 90 metros. Em ondas médias, também muitas emissoras interessantes. Impressionante, olha aí. Nós gostaríamos de conhecer o seu equipamento de escuta. Fale aqui pra gente, segredando, né, para todos os nossos ouvintes do mundo e do Brasil. Conta esse segredo pra gente. Como é que está o equipamento seu, em matéria de preço também, tá, é muito caro, a manutenção, e o que é que você tem lá na sua casa para você exercer o seu hobby de deixar? Bom, eu teria uns 4 ou 5 equipamentos. Seria um rádio de carro, autorádio da Philips, América Noruega 0767, modelo de 1980, por aí. Mas que funciona até hoje muito bem, e uma antena VSD da Ricoh. Então, é um rádio de carro de onda média FM, que rende muito, né? Principalmente em onda média, em locais que estão a 50 metros de algum fio de eletricidade, ele rende totalmente, né, em onda média. Quando tem próxima eletricidade, ele rende pouco em onda média. Em FM ele amplifica muito bem, né? Estou tendo bons resultados com esse rádio de carro, apesar de que a época da pouca atividade solar não tenha dado muita oportunidade de bons DX em FM. Tem o Transglobe também, que é um equipamento muito conhecido que dispensa comentários, né? A antena que eu uso no meu apartamento é uma antena V invertido para 80 metros, o radioamador, né? E é um V invertido, tem 40 metros de comprimento, né? Eu utilizo ela no Transglobe, disponho também do Yacht Boy 460 da Grund, é um equipamento portátil, e tem todas as faixas de 49 até 13 metros. E o Sony ICF-2001, que tem leitura desde 300 MHz até 30 mil MHz. É de 150 até 30 mil MHz. São esses os principais equipamentos que eu teria. Em matéria de custo, ficaria quanto para um deixista montar, por exemplo, um deixista amador, que nem eu, assim? Estou começando. Ficaria em quanto esse equipamento todo? Você calcula em cruzados, vamos lá. Enquanto que sairia um grunge de é importado, mas foi conseguido no Paraguai a $100, né? O Sony eu consegui usado em 1980, 81, não tem a base do preço, mas não deve ser muito caro, né? Eu não estou também muito a par dos preços dos equipamentos importados, né? Talvez algum outro destista tenha mais conhecimento que eu. Raimundo, sabe, por exemplo, quanto é que ficaria um jogo desse, esse aparato todo que ele tem em casa? Calculo que uns 30 mil cruzados, por aí. Ah, é que pra gente oferecer aí uma música? Uma música. Tudo bem. Começou a falar, pesou, né? Pesou. Então vem chegando aí pra você. Você está ligado aqui na Rádio Aparecida, o programa Encontro DX. O nosso endereço é Rádio Aparecida, São Paulo, 712.570. É só você escrever assim, você pode ficar tranquilo que chega aqui. Tá bom? E chegando mais, Clara Nunes, de Cibuca e Glorinha Gadelha, Feira de Mangaio. Thank you. do Juá. Tinha uma vizinha no canto da rua, onde uma galera ia se animar. Tomar uma bicada com uma boa sada e olhar pra Maria do Juá. Candeeiro, panela de barro, menina, vamos embora, tenho que voltar. Chachá o meu roçado que nem dois de carro, alfagata de arrasto não quer me levar. Porque tem um saponeiro no canto da rua, fazendo floresta de dançar. Tem um trepa de piscina fazendo renda e um roco de sol sem parar. Mas é que tem um saponeiro no canto da rua, fazendo floresta de dançar. Tem um trepa de piscina fazendo renda e um roco de sol sem parar. Nosso encontro DX e atenção para as nossas frequências. Rádio Aparecida, ondas médias 820 kHz. Ondas tropicais e curtas de 5.035 kHz, 6.135 kHz, 9.630 kHz e 11.855 kHz, apresentando o encontro DX. Eu quero mandar aqui um abraço todo especial ao Jacob Listen, lá da Holanda. E o que eu quero dizer para ele é o seguinte, Jacó, olha, eu sou o único que não participo dos concursos do nosso programa e ganho brinde, né? Eu, o Olacir Dias, que está na técnica de som, né? Modulando esse som maravilha que você está recebendo aí. Enfim, nós queremos agradecer toda essa alegria, né? Da Rádio Nederland, emissora internacional da Holanda, lá em Hilversum. E também ao Jacob Listen. Por todo esse carinho que tem oferecido ao nosso programa, através dos brindes que nos mandou e também toda essa atenção especial que a moçada brasileira lá na Holanda está dando aqui ao nosso programa. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Bem, tem mais pergunta aqui para o Cláudio Rótulo, né? E o Cláudio trouxe um fato inédito, um histórico praticamente. Ele trouxe para a gente um QFL, pode ser chamado de QFL, né? É feito pela Rádio Aparecida em 1969, quando o chefe de produção da emissora era o Hermano Noronha. Então ele colocou aqui, acusamos com muita satisfação sua prezada carta no dia 2 do corrente, foi feito em maio. Então no dia 2 de maio, ao qual passamos a responder. Ficamos deveras sensibilizados com a mesma e com o carinho que o senhor vem ouvindo nossa emissora aí, na belíssima capital das Araucárias. Esperamos outras cartas sobre a receptividade da Rádio Aparecida em Curitiba e região, servindo para nossa melhor orientação. Estamos anexando uma programação atual a fim de que o senhor possa acompanhar e também oferecer sugestões. Ficamos ao seu inteiro dispor para quaisquer informações sobre a Rádio Aparecida. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar-lhe as nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Hermano Noronha, chefe da produção da Rádio Aparecida em 1969. Olha só, desde 69, o Cláudio escuta a Rádio Aparecida. Ei, Cláudio, Mas tem perguntas aqui do nosso colega, o Mota, né? O Mota em São José dos Campos colocou aqui: você virá ao quinto encontro baixista brasileiro, Cláudio? Eu, devido a compromissos profissionais, eu não poderei estar aqui no dia 2 em São José dos Campos, no encontro baixista, né? Então tá aí respondido. Os compromissos, né? Pessoal que não sabe, Certamente. O Cláudio é médico. Pois é. Nossa, eu não sabia, tá vendo? Olha só. Pois é. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. Vai. É o seguinte, todo mundo sabe que o Cláudio pratica aqui o DX de televisão, né? Eu queria saber se os canais de televisão também mandam QSL, como é que é o negócio? Os canais de televisão, assim, acredito que mandam um QSL, uma porcentagem assim de 80% das emissoras, né, brasileiras, e uns 50% nas internacionais, né? Eu pratico DX dia de 66 em Curitiba, né? Fiquei até 1970, 71. E depois lá em Governador Celso Ramos, 40 quilômetros de Florianópolis, numa casa da família da minha esposa, né? Então eu tenho uma antena Amplimatic Júnior e um receptor comum preto e branco fico de televisão. Antes, até 84, 85, tinha Amplimatic Master, né? Esses são os equipamentos assim que eu uso no DX Televisão. Mais uma pergunta do Mota. O que você acha do DX Nacional na atualidade? Quais os pontos altos e quais os pontos baixos do baixismo brasileiro? O DX brasileiro está num bom nível, né? Temos dois bons clubes, o DX Clube Paulista e o Globo DX. Agora, esse programa, enquanto DX, já é um bom marco do baixismo brasileiro, que motiva muitos baixistas a escutarem o programa, né? E tem muito baixista interessado, muito novato, e esperamos que eles continuem, né? Assim o baixismo será bem desenvolvido. E também esses encontros, como aquele de São José dos Campos, vai ser muito importante para o baixismo brasileiro. Beleza. Então nós vamos lembrando mais uma vez que o quinto encontro de baixistas brasileiros será no dia 2 de maio, na Rua Frutal, 593, São José dos Campos, que é a casa do Morda, né? Tá aí, então. Pois é. E queremos agradecer de coração a presença do Cláudio, que veio especialmente de Santa Catarina, aqui para o nosso programa, dizer que o nosso carinho, o nosso respeito por aquela terra maravilhosa, cada vez mais grande, que a nossa emissora continua de portas abertas, de coração pleno e satisfeito de termos assim baixistas como você também participando, atuando em Santa Catarina. Maravilha, hein, Cláudio? Pois é, Cláudio. Então, eu me despeço de todos os baixistas que ouvintes do programa e agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento com vocês. Ok, bom, então eu também tenho que me despedir, né, Gilberto? Então, tchau, pessoal, até o nosso próximo encontro. Tudo de bom para vocês. E no próximo sábado, mais novidades para você no nosso Encontro DX, pela Rádio Aparecida. Você acabou de ouvir Encontro DX, um programa que colocou você em contato com os amigos do rádio, com os DXistas do mundo inteiro. Até o próximo sábado, nesse mesmo horário. Rádio Aparecida, ZYE236, emissoras de ondas curtas, de 31 metros frequência, 9.630 kHz, 49 metros frequência, 6.135 kHz. 25 metros frequência, 11.855 kHz. ZYG853, ondas tropicais de 60 metros frequência, 5.035 kHz. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida. Rádio Aparecida, transmitindo de Aparecida, São Paulo, Brasil. O menor marginalizado é considerado um perigo uma ameaça à sociedade. Constituintes. O grande tema das campanhas eleitorais foi o menor abandonado. Rendeu votos. Renderá soluções. Campanha da Fraternidade. Jovem, se você sente que Cristo está chamando para segui-lo mais de perto e quer dar uma resposta generosa a esse chamado, torne-se um missionário redentorista. Escreva para mim, Padre Queiroz, Rádio Aparecida, Aparecida, São Paulo. Associado do Clube dos Sócios, é apóstolo dos meios de comunicação da igreja. Você que é membro do Clube dos Sócios da Rádio Aparecida, não deixe passar a época de renovar sua inscrição. Veja a data certa e faça a renovação de sua inscrição. Procure o representante na sua cidade. Unidos seremos muitos.